três compositores de ópera italiana. Rossini, Verdi e Puccini. De Joana Rosa. Terceira parte. Giuseppe Fortunino Francisco Verdi. Thank you. cor si affavano di compenso avrai la tua salute. Compositor de óperas do período romântico italiano, sendo na época considerado o maior compositor nacionalista de Itália. Para além da preponderância no género lírico, compôs algumas outras peças vocais, como o Hino das Nações, 1862, para a Exposição Universal de Londres, uma missa, obras religiosas, melodias e um quarteto de cordas. Compositores mais influentes do século XIX. As suas obras são interpretadas com frequência em casas de ópera em todo o mundo e, transcendendo os limites do género, alguns dos seus temas já estão há muito enraizados na cultura popular, como La Donna Mobile de Rigoletto, Va Pensiero, Cor dos Escravos Hebreus, de Nabucco, Libiamo Nellietti, Calici, Valsa do Brinde de La Traviata, e a Gloria all'Egitto e ad Iside de Aida. Embora a sua obra tenha sido algumas vezes criticada por usar de modo geral a expressão musical diatónica em vez de cromática e com uma tendência de melodrama, as obras-primas de Verdi dominam o repertório padrão num século e meio depois das suas composições. Thank you. Oh! fuggir la vita. T'ave al cielo per l'amor creata, ed io t'uccido per Quando era criança, os pais de Verdi mudaram-se de Piacenza para Busseto, onde a educação do futuro compositor foi facilitada pelas visitas à grande biblioteca da escola jesuítica local. Também em Busseto, Verdi teve as suas primeiras lições de composição. Thank you. mudou-se para Milão quando tinha 20 anos, para continuar os seus estudos. Teve aulas particulares de contraponto, enquanto assistia a espetáculos de ópera e concertos, especialmente música alemã. Todos em Milão estavam convencidos de que Verdi deveria seguir a carreira como compositor teatral. Durante a metade da década de 1830, apresentou-se nos salões Salotto Maffei, em Milão, por convite de Clara Maffei. Voltando a Bozzetto, passou a atuar como mestre de capela e mestre de banda, mas isso trouxe-lhe muitos inimigos. Posteriormente, com o suporte de António Baretti, um mercador local e amante da música, proporcionou-lhe apoio financeiro para as suas ambições musicais em Milão e Verdi apresentou-se pela primeira vez em público na casa de Barti em 1830. Graças ao amor de Verdi à música, Baretti enviou Verdi para ser o professor musical da sua filha, Margherita, e os dois acabaram por se apaixonar. Casaram-se a 4 de maio de 1836 e Margherita deu à luz duas crianças, Virginia Maria Luigia e Acilio Romano. Ambos morreram na infância, enquanto Verdi trabalhava na sua primeira ópera, Oberto. E Margherita acabou falecendo a 18 de junho de 1840, com apenas 27 anos, enquanto ele compunha a sua segunda ópera, Un giorno di regno. Thank you. produção da sua primeira ópera, Oberto, foi feita no Teatro alla Scala, em Milão, em novembro de 1839, alcançando pouco sucesso. Após a produção, Bartolomeu Merelli, empresário do Teatro alla Scala, ofereceu a Verdi um contrato de mais duas obras. Enquanto trabalhava na sua segunda ópera, Un giorno di regno, a sua esposa faleceu. A ópera foi estreada em setembro de 1840. A ópera foi um fracasso e Verdi, desesperado, prometeu que não iria compor mais. No entanto, Merelli persuadiu-o a escrever Nabucco, sendo apresentada a março de 1842. A qual tornou o compositor famoso em Milão. Come la casa. Lenda que a letra da famosa canção Va Pensiero inspirou Verdi a voltar a compor. Thank you. óperas foi composto no período de década e meia após 1843 e que Verdi descreveu como os seus melhores anos. Nesse período, compôs 14 óperas, entre as quais Il Lombardi, 1843, e Hernani, 1844. Para muitos, a mais original e importante ópera de Verdi escrita foi Macbeth, em 1847. Pela primeira vez, Verdi fez uma ópera sem uma história de amor, quebrando com a tradição de óperas italianas do século XIX. Thank you. 1947, Il Bombardi alla Prima Crociata, que foi revista e intitulada como Jerusalém, foi produzida pela Ópera de Paris. La donna è mobile, quel più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, impianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensier. S'affida chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non lima amore. La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensier. Entre 1855 e 1867, Verdi continuou a compor grandes óperas, inseriu na sua lista Un ballo in maschera, 1859, La forza del destino e a versão revista de Macbeth, em 1865. Outras, com menos produções na época, L'Evêque Sicilienne, 1855, e Don Carlo, 1867, ambas feitas para a Ópera de Paris e inicialmente em francês. Simão Boccanegra foi composta em 1857. Thank you. 1869, Verdi foi convidado para compor uma parte de uma missa de Requiem, em memória de Gioachino Rossini, e para a qual foram solicitados vários compositores. O Requiem foi compilado e completado, mas a sua apresentação foi cancelada no último minuto. Verdi responsabilizou a falta de entusiasmo para o projeto do maestro que iria conduzi-la, Angelo Mariani, que era seu amigo de longa data. O episódio levou-os a uma permanente quebra de relações pessoais. Thank you. grande ópera Aida, de Verdi, muitos pensam que foi pedida para a celebração da abertura do canal Suez, em 1869. Mas, de acordo com Julian Budden, Verdi recusou o convite de Khedive, o vice-rei, para escrever uma ode para a nova casa de ópera que fazia parte das festividades de abertura do canal. Chisci malvagio il ciel. A Casa de Ópera, na verdade, foi inaugurada com uma produção de Rigoletto. Posteriormente, em 1869-1870, os organizadores abordaram novamente Verdi, que nessa época estava a pensar em escrever uma ópera. Mas este novamente recusou. Quando eles o avisaram que iriam pedir essa ópera a Charles Gounod e depois ameaçaram contratar Richard Wagner, Verdi começou a mostrar mais interesse e o acordo foi assinado em 1870. Salva Jesus. mia puntuta lesina, vampa di resina, salamandra, minisfatus, vecchia lavarda, steca di sartore, schido di ferno, ariga secca, vampiro, basilisco, meniolo, ladrone! Ho detto, se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone! Nos anos seguintes, Verdi trabalhou na revisão das suas primeiras composições. As mais notáveis são as novas versões de Don Carlo, La Forza del Destino e Simon Boccanegra. Otelo, baseada na obra de William Shakespeare, com um libreto escrito pelo jovem compositor de Mefistófele, Arrigo Boito, teve a sua première em Milão, em 1887. A música é contínua e não pode ser facilmente dividida para ser apresentada em concerto. Muitos dizem que essa obra não tem o brilho melódico característico de Verdi, enquanto outros críticos dizem que é a obra-prima trágica de Verdi. Outra diferença é a falta de prelúdio. Arturo Toscanini tocou como violoncelista na estreia mundial da obra e tornou-se amigo de Verdi. Tu amor A última ópera de Verdi, Falstaff, tendo o libreto também escrito por Boito, foi baseada em The Merry Wives of Windsor, de Shakespeare, e numa tradução subsequente, de Victor Hugo. Essa obra teve um sucesso internacional e é uma das supremas obras cómicas que mostra a genialidade de Verdi no contraponto. Verdi foi um dos primeiros compositores a procurar pacientemente seus talentos particulares. Trabalhou junto com os seus libretistas e a expressão dramática foi o seu forte. Nenhum outro compositor de ópera italiana conseguiu igualar-se a Verdi em popularidade, com exceção, talvez, de Giacomo Puccini. Prego, distendi sul mio letto. fra poco giunge Otello. S'avanza la coppia degli sposi, attenti, attenti. Eccola, in bianca vesta, col velo esserto delle rose intere. Festa doppia, avvicinati luni, il ciel va copia, giù le maschere e i veli, teve locução de Ana Lua Marques. e realização de Joana Rosa.